Declaramos que não há outro como Tu, Senhor. Declaramos que não há outro como Tu. Nenhum outro. Não encontramos ninguém igual a Ti. Temos encontrado irmãos que Te seguem, Teus discípulos. Mas igual a Ti, Senhor, nenhum outro. Por isso que nós não dirigimos as nossas orações a um homem. Por isso que não idolatramos o homem. Por isso que não fazemos do braço mortal a nossa confiança. Maldito homem que confia no homem. Mas declaramos que não há nenhum outro igual a Ti, Senhor. Ninguém que possa todas as coisas. Ninguém tão poderoso, tão grande, tão majestoso. Ninguém. Ninguém igual a Ti, Senhor. Ninguém é igual a Ti. Ninguém tão misericordioso. Ninguém tão amoroso, tão gracioso. Ninguém igual a Ti para se estar perto. Não desejamos estar perto de ninguém igual a Ti. Somente diante do Senhor. Não há outro, aleluia, declare que não há outro. Nenhum outro igual. Nenhum outro nome. É um nome sobre todo nome. Aleluia. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe. Diga Jesus. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, nome sobre todo nome. Nos prostramos perante o a Tua presença, e repreendemos toda ação do maligno contra as nossas vidas. Nada vai nos impedir de chegar à Tua presença, nada vai nos impedir de beber das Tuas fontes. Tu és amoroso, Príncipe da paz. Te exaltamos, Te bendizemos, nos sentimos tão bem na Tua presença, Senhor. Nos envolve com a Tua presença, nos enche com a Tua presença. Tu prometeste, ó Jesus, o Consolador, e Ele veio, e nós o desejamos, Consolador, Espírito Santo. Estamos tão necessitados da Tua presença, carentes da Tua presença, desejosos da Tua presença. Tu enviaste, ó Deus, o Espírito Santo, e nós o desejamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e enche esse lugar, enche as nossas vidas de tal forma que o inimigo não tenha nenhuma vez entre nós, e a Tua vitória seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Te glorificamos, Te bendizemos, Te adoramos Senhor, Te adoramos. És o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Te exaltamos, Te bendizemos, queremos estar na Tua presença, aleluia. Aleluia. Fala com a Tua voz doce. Fala aos nossos corações. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Esse é o melhor tempo, ó Deus. É o melhor tempo. É o tempo melhor aproveitado. A melhor qualidade do tempo. Quando não perdemos tempo e te adoramos. E te adoramos, e te adoramos, e te bendizemos. E falamos maravilhas. Na nossa linguagem, na nossa língua. Nós falamos aquelas coisas mais lindas a teu respeito. E quando elas nos faltam. E quando já não conseguimos falar da tua grandeza com a nossa língua materna. Então o Senhor nos dá uma nova língua. E nós continuamos adorando, glorificando. Dizendo muitas vezes aquilo que não entendemos, mas sabemos que é grande aquilo que falamos, que exaltamos ao Senhor. Porque digno é de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Glória ao teu nome. Amém. Aleluia. Eu creio que em todas as línguas se esgotam as palavras para falar da grandeza de Deus. Amém. Por isso que Deus nos dá uma outra língua, né? Talvez que a gente nem compreenda aquelas palavras, mas poder falar daquele que é maior do que tudo e maior até do que a nossa língua, maior do que a nossa linguagem. Você pode estar abrindo sua Bíblia em Mateus, capítulo número 15. Mateus, capítulo 15. Mateus, no capítulo 15, e no versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém? Você pode sentar, meu irmão? Minha irmã, você pode sentar? Talvez por muito tempo, essa mulher tivesse ouvido notícias a respeito de Jesus. Essa mulher está com um problemão dentro da casa dela. Talvez você esteja com um problemão dentro da sua casa. Talvez você esteja com um problemão no seu local de trabalho. Talvez você esteja com um problemão na sua vizinhança, no bairro, na sua rua, onde você mora. Talvez você tenha problemas em muitos lugares, talvez você tenha um problema na sua empresa, um problema com o empregado, um problema com o seu patrão, um problema com o seu colega, talvez você tenha um problema muito grande. E esta mulher tem um problema muito grande em casa. A Bíblia fala na existência de demônios, de espíritos malignos, que aparecem para confundir, para atormentar, para trazer desgraça sobre pessoas. É a Bíblia que fala da existência desses seres espirituais malignos e que você já ouviu muitos relatos sobre eles e talvez você, num primeiro momento, nem acreditou naquilo que te dissessem. Talvez você mesmo tenha, de alguma maneira, sentido algo a respeito dessas presenças malignas. Mas esta mãe, essa mulher, está com problema em casa porque ela tem uma filha que está sendo acometida por presenças malignas, por espíritos malignos. Essa mulher tem um problema em casa. E é possível que ela ouve falar de Jesus, das coisas que Jesus vem fazendo. E entre os milagres que Jesus vem fazendo, essa mulher ouve que ele tem poder para acabar com essas presenças malignas e deixar sua filha curada. Talvez muitas pessoas já estejam dizendo: a tua filha tem problema mental, a tua filha tem uma doença incurável, aquilo que a tua filha tem parece muito, talvez, com epilepsia. Mas o que a Bíblia fala é que essa menina, na verdade, existe uma presença maligna operando na sua vida. Essa mulher mora fora de Israel, mora mais longe. Lá por Tiro, Sidom, ela mora para aquela região lá no norte. E ela ouve aquelas notícias e talvez no seu coração ela pensa: será verdade? Será que esse tal de Jesus realmente é o Messias? É o Filho de Deus? Pode fazer algo por mim? Ou será que é mais uma religião por aí oferecendo solução? Essa mulher tem um problema em casa. E ela está distante. O seu segundo problema é que ela está distante. Ela está muito longe. Mas talvez no seu coração ela tivesse o desejo de estar perto. De poder fazer uma viagem. De falar com esse homem chamado Jesus para ver se de fato aquilo que dizem a respeito dele é verdade ou é mentira. E a primeira coisa que nós vemos na Bíblia é que quando alguém se aproxima de Deus, honestamente, talvez com perguntas, talvez com dúvidas, mas quando alguém pela primeira vez se encontra com Jesus, com um desejo honesto no seu coração de saber se ele é ou não o Filho de Deus, se ele existe ou não, e essa mulher tem no seu coração um desejo sincero. Quando você tem no seu coração um desejo sincero de saber se Deus existe ou não, ele não vai deixar você sem o conhecê-lo. Amém? Se você chega com uma dúvida honesta, eu quero ver mesmo se ele existe, ele vai convencer você de que ele existe. A minha experiência, talvez, a sua experiência pode ser um pouco parecida com a minha, quando de fato eu precisei descobrir se Deus existe ou não, eu fui para minha casa, abri uma Bíblia pela primeira vez, pelo menos com honestidade, né? Talvez outras vezes eu abri a Bíblia para olhar as figurinhas, né? Tinha uma Bíblia ilustrada lá em casa, para ver como era, por curiosidade. Mas quando eu estava numa grande dificuldade, eu abri honestamente a Bíblia. E eu comecei a ler. E para minha surpresa, eu não entendi nada. Eu não compreendi a Bíblia. Mas no meu coração eu sabia que ali estavam respostas para os meus problemas e para os meus dilemas. E eu continuei lendo a Bíblia mesmo sem entender, porque eu cria que ela era a palavra de Deus. Como não deu, né, eu pensei, será que existe por aí? Descobri que existia então a tal da linguagem de hoje, né? Que é uma linguagem mais atualizada, fala melhor na nossa língua, né, mais atual. E eu comprei uma Bíblia daquelas e eu comecei a ler e as coisas melhoraram. Como ainda não era suficiente, eu pedi para um casal evangélico, né? Eu disse: me ajudem a ler a Bíblia, me ensinem. Quem sabe a gente se reúne uma vez por semana e vocês me explicam a Bíblia, né? É tudo que nós evangélicos há algum tempo queremos, não é? Nós somos capazes de bater de porta em porta para ver se ali existe alguém com interesse de ler a Bíblia para nós ensinarmos. Pelo menos aquilo que nós sabemos, não é? Agora você imagina o contrário: alguém bate na sua porta e diz: eu estou desesperado, eu preciso que você me ensine sobre a Bíblia, porque eu quero confirmar se Deus existe ou não. E assim eu fiz com os parentes, que eles me ensinassem a Bíblia. E por causa disso, eu criei, eu conheci, e Jesus não deixou de se apresentar a mim. Talvez a sua experiência seja parecida com essa. Você teve alguma coisa parecida com isso na sua vida? Se você teve, levanta a sua mão. seu aprendizado, suas perguntas iniciais. Algumas pessoas tiveram essa experiência, né? Essa mulher chega lá na presença de Jesus para ver se de fato ele é Deus. Para ver se Deus existe. Ela chega lá com as suas perguntas. E a Bíblia diz que, fala de um dos estágios da oração, diz que ela vinha, que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta mulher, quando se aproximou de Jesus, ela constatou de que ele é o Filho de Deus. Quando honestamente você se aproxima de Deus, naquela época ele estava em carne, mas ainda hoje em espírito, quando você se aproxima de Deus, ele não vai deixar você sem a convicção da existência dele. Ele é o maior interessado em fazer que você o reconheça como Deus, como Senhor e como Salvador. E quando essa mulher chega e coloca os seus olhos em Jesus, acabaram-se as dúvidas. Amém. Muitas pessoas têm chegado nas igrejas, talvez com perguntas honestas, e quando elas colocam os seus pés ali dentro, elas já têm um sentimento, elas já sentem que Deus existe, e decidem no seu coração andar com Ele e não abandoná-lo. Quando esta mulher coloca os seus olhos em Jesus, ela tem uma certeza no seu coração, que ela encontrou solução e salvação para a sua vida e para a sua família. Você em Jesus encontrou salvação e solução para você e para sua família. O que você encontrou não é só para você, mas é para todos que estiverem na sua volta. A Bíblia diz que uma das fases da oração, essa mulher, ela clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que acontece com ela é o que acontece muitas vezes, que nós não somos atendidos na nossa primeira oração, e muitas vezes nem na segunda. Essa mulher não foi atendida na sua primeira oração, Jesus continuou calado, os seus discípulos disseram: despede ela, mas essa mulher não desistiu, ela continuou clamando, né? E os discípulos disseram, no versículo 23, despede-a porque vem clamando. Não é porque ela não tem a sua resposta instantânea que ela desiste. Não é porque ela não tem a resposta instantânea que ela permite que a incredulidade entre no seu coração. Ela não está ali para fazer uma experiência, ela não está ali dando um prazo para Jesus. Ela não está ali dizendo: Jesus, tu tem 2 meses para me provar que tu existe. Tu faz como eu quero as coisas, ou senão eu não vou crer em ti. Ela não faz isso. Ela tem convicção que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado, que Ele é o Messias, e ela não para de clamar, e ela continua, mesmo quando Deus se cala. Diga para a pessoa do seu lado: mesmo quando Deus se cala, continue clamando. Ele está te ouvindo. Amém? Ele está te ouvindo. Diga para a pessoa do seu lado, ele até sabe o que vai fazer. Agora respire fundo e diga: aleluia. Amém. Aleluia. Ele sabe o que ele vai fazer. O fato de Deus não falar nada não quer dizer que ele não esteja ouvindo e que ele não possa fazer algo com o seu problema, com a sua situação, com aquilo que você está vivendo. A outra fase da oração dessa mulher, ela diz ali no versículo 25, né? Quando Jesus diz: olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas, né? Da casa de Israel. Ela está falando com Jesus, né? Uma outra fase da oração, irmãos, e Jesus diz para ela: olha, eu estou cuidando de uma outra gente. Eu estou cuidando de um outro povo. Eu fui enviado para um outro povo. Para nós atualizar essa palavra hoje, Jesus não fala isso para nós, né? Mas nós sentimos que Ele faz isso. Quando nós olhamos para a vida de uma outra pessoa, talvez alguém que chegou depois de você na igreja, talvez alguém que você levou a Cristo, alguém que você apresentou Jesus para essa pessoa, e ela chega lá e as coisas na vida dela começam a andar. E você tem a impressão que Jesus foi enviado para ela, que é mais nova na fé do que você. Talvez o seu vizinho que levou você para Cristo. Você olha, como pode, as coisas andam na vida desse meu irmão, né? Agora eu vou inverter, talvez alguém antigo na fé, né? E o novato olha para o antigo e diz, as coisas andam para ele, as coisas andam para ela. E por causa disso eu fui na igreja. Só que as coisas andam para eles, eu clamo e as coisas não acontecem para mim. Uma outra fase da oração, né? Parece que Deus socorre os outros, atende os outros e nos deixa de lado. Essa mulher não se importa com isso. Ela continua no versículo 25, ela diz, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Amém? Ela não se sentiu injustiçada? Não foi arrogante? Foi humilde? Continuou clamando? Adorou a Deus? Sabe o que você faz quando parece que Deus não ouve? Sabe o que você faz quando não tem um socorro imediato? Você adora a Ele. Amém? Essa mulher se prostrou. Esta mulher se jogou aos seus pés. Essa mulher o adorou. Essa mulher o reconheceu como aquele que tem poder para trazer solução para a vida dela. E ela o adorou. E ela continua no versículo... E Jesus fala para ela, né, que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E no 27 ela continua, sim Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, não é? Ela diz, Jesus, tu és poderoso. Uma migalha do teu poder resolve o meu problema. Amém? Uma migalha do poder de Deus resolve o seu problema. Resolve a vida do seu filho, da sua filha. Uma migalha do poder de Deus cura cego, faz paralítico andar, cura câncer, cura enfermidade, transforma o lar de uma pessoa. Essa mulher teve o seu lar completamente transformado, porque ela creu que Jesus assim o faria. Creu em Jesus e teve o seu lar transformado. Ela diz, uma migalha. E o interessante, né, que Jesus diz para ela, eu fui enviado para a casa de Israel, né? Eu tenho que atender primeiro outros. E quando essa mulher diz, uma migalha do teu poder, né? Uma migalha de pão, quando cai ao solo, os cachorrinhos comem as migalhas que caem ali. Ela está dizendo que Jesus pode dar para ela naquele instante, não é? Você está entendendo? Enquanto os filhos comem em cima da mesa, enquanto Israel se alimenta em cima da mesa, ela, uma mulher que é gentílica, ela é uma mulher que pode ao mesmo tempo receber da parte de Deus. Ela não está dizendo, tá bom Jesus, então vamos fazer o seguinte, tá bom, esses que o Senhor veio atender, o Senhor atende eles, e quando sobrar um tempo, daqui um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, então o Senhor me atende também. Quando ela diz que as migalhas que caem da mesa dos seus donos, ela está dizendo, um pouquinho do teu poder, uma migalha do teu poder se cair agora. Eu tenho a minha vida completamente transformada. Amém? Eu estava falando, dando o meu testemunho, né, de pedir ajuda para alguém. Tem uma palavra lá em Gálatas capítulo 3, se você puder abrir Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Quero compartilhar com você essa palavra de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, 23, 25. Mais adiante, enquanto você está achando, eu já vou lendo. Capítulo 3, versículo 24, 25, diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, né? E eu estava lendo na língua original, que a Bíblia fala, uma das palavras usadas para esse aio, se chama, deixa eu ver se eu lembro, né, se eu não erro aqui, paidagogos, paidagogos, né, parecido com pedagogia. pai da Gogos, não é? Se você fosse ler na língua materna, seria assim, de maneira que a lei nos serviu de pai de Gogos, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados aos pai da Gogos. E essa palavra, ela queria dizer o seguinte: na antiguidade se vinham ali as crianças, e era um tempo também que se tinha escravos. E algumas pessoas pegavam algum escravo que já não podia mais trabalhar na lavoura, não podia trabalhar na roça, não podia trabalhar em parte alguma, alguma limitação física, ou a própria idade de algum escravo, de alguma pessoa, ou contratava alguém como pai da Gogos. O que, que quer dizer isso? Quando se tinha crianças e filhos, se contratava alguém para conduzir essa criança, para ensiná-la, para caminhar com ela, e muitas vezes para ela fazer esse trajeto da sua casa, não vou falar uma escola porque não era escola, mas conduzir algum professor, alguém que ensinasse essa criança. A função dessa pessoa não era tornar a criança dependente dele próprio, mas enquanto ela era criança, era conduzir ela até os professores, para que ela aprendesse as coisas científicas, mas para ela aprender também as lições de vida, comportamento, educação, cuidar para ela não fazer coisas que talvez nós, quando na infância fizemos aí, né? Para eles não pular no trem, né? Se agarrar em trem. Existe um negócio aí que é esqui sob metrô, em trem, né? É isso, surf. Surf de metrô, né? Muitas vezes quem faz ele é os filhos, né? Jovens. O pai nem imagina, a mãe nem imagina onde o filho está. Daqui a pouco está olhando um repórter, um jornal, quando vê o seu filho lá em cima, né? Eu já tenho alguma idade, sou do tempo anterior ao metrô aqui. Do tempo do trem, né? E a gente morava lá no bairro Rio Branco e vim estudar no Cristo Redentor. E uma das coisas que nós fazíamos, às vezes nós voltava para casa de trem, mas nem tinha o metrô ainda, né? Era aqueles trem de carga. Nós entrava naquela estação ali do centro, que tinha uma rampa, e o trem de carga passava ali, e nós saía do lado, né? Porque o negócio já passava ali, já era para as pessoas não pular nele. E nós jovens, né? Estudando aqui no centro, pulava no trem e ia para casa de trem, né? Às vezes a gente descia ali no bairro Fátima, porque ele diminuía em dois lugares, bairro Fátima e Rio Branco, né? E às vezes ele passava no Rio Branco a mil. Então a gente às vezes arriscava, vamos descer no Fátima, já que ele está indo devagar, ou vamos arriscar lá na Rio Branco. E às vezes a gente arriscava na Rio Branco, ele não diminuía, e nós tínhamos que pular do trem naquela velocidade. Não faça isso em casa, tá bom? Não, você está ouvindo, não faça isso em casa. E um dia alguém contou para o meu pai, eu vi o teu filho. Daí o pai perguntou, aonde? Ele estava andando de trem de carga, aí, né? Agarrado naqueles ferros lá. A gente pulava, chegava aí. Imagina pular naquela brita, né? Numa brita grossa. A gente pulava de lá, chegava a sair de quatro pés na velocidade que o trem vinha. Algo muito perigoso mesmo, né? Se o pai realmente me conhecesse, ele teria contratado um pai da Gogos para mim, para me vigiar, para me cuidar, né? Aí tomava banho lá no rio, lá, algo perigosíssimo, né? Aquele rio, vivia morrendo gente ali no... A gente fala o óleo, né? Quem conhece o bairro Rio Branco sabe dessas coisas. Aí tomava banho lá no óleo, na prainha, atrás do gás, lá no óleo, em Cobras, era lá, né? A gente fazia... Se tivesse contratado um pai da Gogos para nós, para os filhos, teria cuidado melhor. A criança, naquela época, se contratava alguém para cuidar dela, né? E o que está sendo dito aqui? Que anterior à fé, Deus deu a lei para o judeu. E a lei era um suporte. Era alguém que ensinara a pessoa no início da sua fé. Pela lei, a lei era o pai da Gogos. Era o início, era a fé. Mas, no futuro esperava-se o quê? A criança esperava-se que ela um dia tivesse responsabilidade suficiente e conhecimento para conduzir a sua própria vida, então se dispensava esse pedagogos, né? No início, Deus deu a lei. Mas a lei era algo para conduzir, para servir na infância da fé. E depois para a pessoa entrar diretamente na fé. Agora pensa essa mulher. Essa mulher não é do povo de Deus, não é judia. Não sabe nada sobre lei. Não sabe nada sobre escritura. Mas ela tem algo no seu coração. Ela tem fé. Não foi ensinada a ter fé. Mas quando alguém falou, ela creu. Ela foi à presença de Deus, sentiu a sua presença e não abriu mais mão disso. Algo que eu e você precisamos é da fé. Talvez lá no início você pediu que alguém te auxiliasse, te visitasse, te ajudasse. Mas quando você vai crescendo e amadurecendo na fé, você tem a companhia do Espírito Santo para ensinar você. Amém? Com o tempo, claro, temos comunhão, estamos aqui dentro. Participamos às vezes de célula, sim. Pedimos para um irmão orar para nós, sim. Mas nós não vamos abrir mão da nossa fé. Porque nós não precisamos mais do pedagogos, né? Precisamos do... Tem um outro nome que fala lá, acho que já pregaram aí bastante sobre o tal do paracletos, né? O Espírito Santo é nosso paracletos. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso estimulador. Nós precisamos do Espírito Santo. Essa mulher chega e Jesus diz algo para ela, né? Jesus fala ali no final, no versículo 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos... Opa, errei aqui. 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé e faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Deus pode fazer coisas até mesmo à distância. Essa mãe vai para a presença de Jesus e deixa sua filha em casa. Talvez você deixou algo à distância esperando você. Talvez um problema está à distância. Você está aqui, está se sentindo socorrido, está se sentindo bem. Mas talvez algo ainda te aguarda, algo não resolvido te aguarda. Essa mulher tinha algo não resolvido esperando ela. Mas por causa da sua fé madura, sua fé que cresceu, essa mulher conquista da parte de Deus solução para os seus problemas. Amém? Quero pedir que você possa colocar-se em pé. Talvez você tenha deixado na sua casa um problemão. Talvez a sua fé até está fraca para crer que Deus possa resolver aquilo que não ficou resolvido. Talvez você esteja em algum desses estágios, dizendo, ah, Deus está atendendo outras pessoas, eu vejo Ele fazendo na vida de outros. Essa mulher passou por todas essas fases, perseverou na presença de Jesus. E Jesus disse para ela, faça-se conforme a tua fé. Você deixou algo não resolvido na sua casa? Diga para Deus que Ele tem poder de fazer. Diga que você sabe que Ele vai fazer. Que você não conta com outra possibilidade. Essa é a sua fé. Curve sua cabeça. Traga na presença do Senhor. Traga na presença de Jesus a sua causa. O coração daquela mãe estava dolorido. Desesperado, já tinha batido em tantas portas, mas quando ela chegou na presença de Jesus, ela disse, agora eu vou ter solução. Você nessa noite está na presença de Jesus. A Bíblia diz que quando dois ou mais se reunirem em nome dEle, ali Ele está. Ele está. Nós não estamos mais falando de futuro, porque é presente, estamos reunidos muito mais do que dois. Para glorificar, para adorar o seu nome, e Ele está. Na presença de Jesus, essa mulher não recuou. Ela disse, o Senhor vai fazer. O Senhor vai me abençoar. Eu encontrei solução para os meus problemas. O silêncio de Jesus não podia derrubar a sua fé. Jesus estava ajudando aquela mulher a exercitar a sua fé. Não lhe deu resposta no primeiro tempo. Outras pessoas, os discípulos disseram: Jesus não vai atender, Jesus manda ele embora. Talvez tenham falado para ela: vai embora. Jesus vai cuidar dos outros. Você fica de fora, você aguarda o futuro. Um dia, quem sabe, ele venha para aqueles que não são judeus. Ela não podia ir embora, porque ela sabia do amor, da compaixão, do interesse de Jesus. Por isso que lá no início ela clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando Jesus falou que o seu envio era para os israelitas, ela o adorou e disse: socorre-me, socorre-me. Talvez nessa noite você já esteja clamando pela compaixão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez já esteja adorando, dizendo: socorre, Senhor. Eu não posso voltar para casa sem saber que o Senhor está tomando conta da minha casa, da minha família, daquela situação não resolvida que tem me incomodado durante muito tempo, durante muitos dias. Mas eu vou para casa com a certeza da solução. Aleluia. Jesus diz: vai para casa, que a tua filha está curada. Houve um trajeto, houve um percurso, houve uma caminhada rumo à sua casa. E talvez o inimigo quisesse abatê-la na sua fé e derrubá-la. Os discípulos, em vez de ajudarem, estavam desestimulando ela. Satanás estava ali também para derrubar sua fé, mas Jesus havia dito: vai para a tua casa, a tua filha está curada, a tua filha está sã. E lá em Marcos, diz que naquele momento que Jesus falou isso, o espírito maligno teve que ausentar-se daquela casa. Muitas vezes Jesus repreendeu o demônio face a face, mas a sua fé em Jesus, ela também liberta a sua casa, sua família e a sua vida. Aleluia. Aleluia. A sua fé em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, fala em Hebreus. Mas pela fé, pela fé. Você está vivendo um momento de silêncio de Deus? Insista. Pessoas estão dizendo: olha, o teu caso é muito complicado, ele não vai atender. Não acredite nisso, insista. Insista. Continue clamando. Aquela mulher deu uma lição aos discípulos de fé. E a sua fé ficou registrada pelos séculos, para todos aqueles que leem a Escritura Sagrada. A sua fé ficou registrada na Bíblia, porque ela não deixou que o tempo de Deus, que o silêncio pudesse abater a sua fé. Aleluia. Não permita que nada derrube a sua fé. Viva nesta convicção, viva nessa certeza e aguarde isso. Aguarde isso, porque virá. Aleluia. Aleluia. Peça para Deus: Senhor, aquele caso complicado, Senhor, aquela pessoa complicada, Senhor, a minha casa, Senhor, os demônios, os espíritos malignos. Aleluia. Diga para Deus. Aleluia. Diga para Deus: Senhor, aquela situação não resolvida. Diga: eu tenho certeza, Senhor. Eu tenho certeza que estes demônios não podem contigo. Que esta tribulação não pode contigo. que esse ataque maligno não pode contigo. Nada pode contigo. E o meu milagre está vindo. Aleluia. E o meu milagre está vindo. Aleluia. Aleluia. Você clamou nessa noite. Você clamou ao Senhor. Você vem clamando. Aquela mulher vinha clamando. Você clamou. E Ele te ouviu. Aleluia. Você não vai perguntar para a pessoa do lado. Mas agora você vai dizer para a pessoa do lado: Ele me ouviu. Agora não é uma pergunta, é uma exclamação. Diga para a pessoa do seu lado: Ele me ouviu. Se você não conseguiu dizer com convicção na primeira vez, é assim mesmo, diz a segunda: Ele me ouviu. E diga mais uma vez: Ele me ouviu. Há um testemunho de um irmão que tinha um problema na coluna. E eu não ouvi todo o testemunho dele, mas em parte ouvi. Ele disse que tinha um problema de coluna durante muitos anos. E um dia ele clamou muito. E ele brigou com aquele problema, e ele clamou, e ele gritou na sua casa. E ele testemunhou da sua cura da coluna. Mas ele colocou a sua fé, ele gritou. Aleluia, você está aprendendo a convicção. Nós estamos aprendendo a convicção. Ele me ouviu, aleluia. Ele me ouviu, repita: Ele me ouviu. Ele me ouviu, aleluia. Diga para a pessoa, agora você vai dizer para a pessoa do seu lado: seja conforme a sua fé. Amém? Seja conforme a tua fé. Se a fé ainda está fraquinha, põe lenha na fé. Amém? A fé é a certeza, não é a dúvida, né? A fé não depende da sua fé, da sua voz. A fé vem do seu coração. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a outra coisa que fala sobre a fé é que ela é a convicção. Estou convicto de que Ele me ama. Se você sabe que Ele te ama e que Ele pode todas as coisas, por que Ele não faria? Por que Ele não te atenderia? Amém?